Comandou Zan 3520, pushback acionamento, posição 4. 3520, autorizado, chama táxi. Autorizado, reporta táxi, 3520. A bordo, 2 horas, alterna Recife. Sim, autorizado, táxi direito, Índia, Alfa, ponto de espera, dona zero, chama pronta, altímetro, dona zero, no fim. Autorizado, táxi direita, Índia, Alfa, chama pronto, ponto de espera, dona 3, 2, 3. Bruno, 3, 0 grau, 0. Zero, decolou zona 8, controle 1, nonato, zona 8. 19, 8, 3, 5, 2, 0. Salvador, 3, 5, 2, 0. 5, 2, 0, contato rádio na decolagem, se mantém no nível 1, 9, 0, saída da PUC. Daqui a pouco, atenção para 190 autorizado, até 3520. O TAN 3520 solicita. confirme a solicitação. Solicita como final nível 170, da 3520. Se mantém o nível 170, 3520. Pesado 170, da 3520. Se mantém o nível 970 autorizado como nível final pelo Centro Recife, é presente voo Aracaju. Presente voo Aracaju, Centro Recife 20, atenção para o 970. Na 3520, se mantém a nível 1970, epicentro Recife na 25, decimal 45, alterno na 26, decimal 8. Na 3520, 9191, chama agora a gente, na 25, decimal 4. Alterna 126, decimal 8, ponto de segundo de volta. 271 do Bom Dia, sendo identificação, autorizado chegada à mar e deixe mantenha no nível 050, o ajuste na 04. Salvador, muito bom dia. O 1897, deixa a informação, Charlie. 1897, Guarulhos autorizado, nível 360, Alterpilu 21, decola da 10, primeira curva direita, árvore, transmissão elétrica, controle 119, decimal 80, transponder 5402. Dado conforme Guarulhos, nível 360, Alterpilu 21. Decola pista 90, primeira curva direita, saída água, transmissão elétrica, controle de saída 1198, controle 402, o 1897. 1897 está correto, chama pushback acionamento. Por enquanto pronto, o 1897. no 271, no B se mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0 no 4, reporta estabilizado em LS, recepção 0.